Señor, me socorre. O mundo é tão mau e de ti se esqueceu, mas eu espero em ti, refúgio meu. Mas eu sinto tua mão bem perto, cuidando de mim. Só tu és o meu refúgio, o meu baluarte, ó Deus meu. Tu és minha grande vitória, refúgio. Senhor, por tudo que és para mim, a minha vida te dou, fazes tua vontade em mim. Estou eu caminhando neste mundo pela mão de Deus. Como Abraão eu estou, com minha fé sou em ti. Ei, caminho da terra que está preparada para mim. Aguardo este lindo céu se enrolar, e teu filho volta nas nuvens para nos levar. Só tu és o meu refúgio, o meu baluarte, ó Deus meu. Tu és minha grande vitória, Senhor, por tudo que és para mim, a minha vida te dou.